Hey, do you want to go see Bardis 3D tonight? I hear he takes on the Vacuum Consortium. I can't. I've got this thing. A thing? Yeah, a thing. I just can't really bail on it, but... What kind of thing? What are you doing? In the basement, rolling dice. I'm a wizard. When we play, we do it right. Candles flicker, fighting dragons in my mind. Just for kicks. DM says you're gonna die. Roll a D6. Bom pessoal, estamos aqui para mais uma Falha Crítica e hoje nós estamos aqui para a nossa, o quê? Décima, mentira, não é tudo isso. Edição do Guia Prático de RPG Covil Geek. Teria que ter uma música agora. Teria que ter um quadro. Guia Prático Covil Geek. Uma coisa assim. Você, será que gravou pra você poder usar agora? Espero que sim. Não foi legal. Se apertamos o rec, gravou. É que você falou baixo. Ah, tá. E mais uma vez, estamos aqui com o Basso, o cara que escreve 7 páginas de background. É isso aí, cara. Nosso, também está presente aqui conosco, nosso amigo Ricardo. Eu adoro fazer personagens baseados em outros personagens que já conhece. Exato. Que é a forma mais fácil de fazer personagem, foi quando esse personagem gera um personagem, quando você cria seu personagem, ele já tá personalizado. E faz um troca-língua isso. Fala isso 3 vezes seguida, vamos lá. Vamos lá, 3 vezes seguida. Estou aqui com o meu amigo Harris, vulgo Adriano, que os seus personagens, a maioria deles, são maus. São heróis. E eu também faço backgrounds grandes, mas aí a partir do momento que o Vision e o Wendell não leu, eu não faço mais. O meu jogo você não fez. Exatamente. Eu, tipo, depois, aquela traumatizou. Nevermore. E eu tô aqui também com o Eduardo. Mas, enfim. Eu não faço backgrounds. Por isso que ele é finalizado. Foi só a situação. E bom, como já deu pra perceber, hoje o nosso podcast é uma dica de como construir o seu personagem. Não na parte da ficha, naquela parte técnica, né? Isso. Na parte do que fazer com ele. Quem ele é, o que ele vai ser. Dar uma cara pra ele, né? A gente já fez um cast já sobre raças e classes, que vai estar linkado aí embaixo. Esperamos. E isso vai ficar, que é mais na parte de regras, né? Pra você poder fazer a construção. Só que seu personagem só é aquele monte de números e bônus e estatísticas. É. Tem coisas que você faz quando você não está rolando os dados. Cara. Exatamente. Sim. E pra começar, eu acho que é o seguinte, pra você ter uma cara pra ele, se você for um bom desenhista, você compra papel branco, tá? Sulfite, pode ser. Um lápis HB20. Número 2. E número 2. Ou você baixa um programinha. E tem um programinha também na internet que você constrói aí o seu personagem, que depois trabalha toda a imagem dele. Cara, também. Realmente eu acho isso muito legal. Paramos aqui, hein? Vamos parar o cast, então? Que já dei todas as dicas. O pior é que eu acho isso muito legal, cara. Eu adoro a ideia de procurar skins pro personagem. Eu acho que fica da hora. Pra ajudar o resto do grupo a identificar o que estão vendo. É o que eu disse, eu acho que se você der skins, você dá uma cara pro seu personagem. Realmente, fica legal. Uhum. Deixa o modo sarcasmo agora no off, né? Nunca. Aguarde. Aguarde um momentinho. Coisa que a gente também tem que... A primeira coisa quando você vai construir o personagem pra dar essa cara mesmo pra ele, além do papel e do lápis, você precisa realmente pensar num conceito geral do que vai ser. Sempre. É sempre bom ter isso em mente. A primeira coisa. Muita gente já vai direto e fala assim, fazer um... Quer pegar um guerreiro, pegar uma força foda aqui, quer pegar uma arma enorme, papapá. Tipo, não. Dá uma paradinha antes, respira, toma uma coca, né? Sim. Olha assim e fala assim, um guaraná, se não gostar de coca. Pois é. Pode ser uma fantaúva. Qualquer coisa que morde. Não, fantaúva dá problema na cabeça. Você não viu a corrente no Facebook? E pensar, tipo, como você... Um conceito, querer que seja um cara como, né? Quero que seja um... Vou fazer um cara brigão que resolve tudo pela violência, porque é só isso que ele tem pra oferecer. Então, ok. Já tem um certo pensamento aí. Porque realmente isso é importante, cara. Às vezes até de escolher a sua própria... A classe que você vai fazer. A classe. Porque, tipo, tem certas personalidades que levam pra classe. E a classe vai favorecer essa personalidade do cara. Isso. O que na vida real seria super justo que, tipo... Não, eu sou um cara mais cheio de manha, que gosta de conversar. Não faz sentido fazer, sei lá, um guerreiro burrão. Não, se seu carinha quer, você quer que seu carinha seja assim, ele tem que ser um cara mais inteligente, mas ter um pouco de lábia. Aquele ladino vai combinar muito mais com isso que você quer interpretar. É, você quer mais parte guerreira, você pode pegar, por exemplo, um ranger, que também é um guerreiro, é mais sagaz, né? Um cara que mais vai no furtivo, se esconde, ataca, né? Não é necessariamente cara de full plate que sai por aí. Exatamente, assim como se você for pegar um clérigo, você tem que imaginar ele de uma forma um pouco diferente de tudo isso daí. O clérigo em si até abre muito pro deus que o cara segue. Se você é um clérigo, de, no caso de Arton, de Tauron, que é o deus da força, você não vai ser aquele cara que tá sempre preocupado em curar, né? Você tem que ser aquele cara mais preocupado em mostrar o poder do seu deus, da força. Porque o clérigo, geralmente, o pessoal usa ele mais como poção de cura que qualquer coisa, né? É o cara bobão que tá lá só pra curar. Não necessariamente. Vai muito do que você quer fazer com ele. Exatamente. E o passado do personagem é uma coisa interessante, porque a partir do passado do personagem você pode entender as atitudes dele do presente. Isso. E as atitudes que ele possa ter no futuro. Então é, acho bacana por causa disso. Pra direcionar, e isso ajuda muito o mestre. Isso ajuda muito realmente o mestre, pra você depois preparar a sua aventura pensando no como pode ser encaixado determinadas coisas que o personagem deixou, como é que ele é, coisas do passado dele, pra ajudar a direcionar, dar uma personalizada também na aventura. É, porque esse é um grande negócio. Tipo, tem 3, 4, não sei o tamanho da mesa que tá jogando, 3, 4, 5 personagens. Tipo, como é que você vai unir todo mundo? Já vai começar no clássico, tá todo mundo junto, trabalhando com um bando de mercenário, coisa assim. Como é que eu vou unir 5 negros de background diferente? Quer dizer, como é que eu vou unir 5 negros diferentes? O background de cada um pode ajudar muito nisso. Ajudado. E também do que eu vou fazer direcionando esses caras. Né? Sim, o background deles que eles pensam aí e tal, tá direcionando eles pra que lado. Então o mestre também ajuda com isso. Uhum. Assim como os personagens também. O cara que tá interpretando também é ajudado. Porque, pô, é assim. Então beleza, essa é a minha mentalidade. É assim que eu vou e ajuda pra caramba por causa disso. Inclusive, vocês me devem backgrounds do Dragon Age, viu? Só pra lembrar. Só pra ficar aqui registrado. Então, quem mais? Eu já falei, espaço? Cara, eu sou um playboyzinho que morava ali no meu castelo. Um dia peguei a espada e quero viver pela espada. E eu acabei de acordar, não lembro de nada. Nossa. O Bass era lenhador da vila dele. E um dia ele resolveu se aventurar pra ganhar dinheiro. Pronto. Perfeito. Mas isso que o Ricardo tá falando da fazer o background justamente pra ajudar, porque, obviamente, quando você vai construir um personagem nas primeiras vezes, você normalmente assume já mais ou menos a sua personalidade, você dá pro personagem. Uhum, sim, né? Que é muito importante. É, porque você tá no terreno mais fácil. Exato. Né? Então você é um cara, por exemplo, eu particularmente não sei jogar com ladinos. Uhum. Né? Eu não gosto, não tenho plano de ambulantes, não gosto de ficar, tipo, enganando, roubando, trapaceando, pregando peça. Eu não faço isso, tipo, pregar peça, ficar zoando assim, tipo, na vida real. Então eu vou pro ladino, meu ladino normalmente é um puta de um chato, que é realmente ferramenta, só pra ficar abrindo porta. Que é realmente como o Baço é. É. Puta de um chato. Então, eu não pego, vou pegar quem? Vou pegar paladino. Porque paladino já é chato naturalmente. Já é um puta de um chato, pronto. Eu tô tranquilo. Então eu tô interpretando certo. Tá. Né? Porque ele não gosta de pegar ladino, porque na vida real ele não faz as ladinagens. Mas paladino, na vida real, ele salva muitas vidas. Salva, vejo o básico o dia inteiro. Salva aí, a vida pra caralho. Eu já trabalho num emprego que eu tô é servindo a população, cara. É um diz paladino. A população que quem trabalha você trabalha vai pro inferno. Exato. É, então, tem esse detalhe. Bem, os deuses escrevem seus caminhos por linhas muito tortuosas. Certo. Right. E, se possível, é importante o background abranger assim, objetivos para aquele personagem, entendeu? Para onde ele quer seguir, entre aspas. Eu quero ser um cara colecionador de armas, eu tenho a vontade de ser o maior mestre Pokémon de todos os tempos, eu tenho a vontade de ganhar a maior quantidade de fortuna já existente, eu quero ser chefe da máfia, coisas assim, que esses objetivos ajudam pra caramba também. Se possível. Porque esse é um pouco mais... Isso também é muito bom pro mestre, né? Sim, então por isso que se possível, né? O cara não se prende tanto, até é legal se prender, porque na vida a gente às vezes tem alguns objetivos, isso é importante que os personagens também tenha, mas pro mestre é essencial essa parte, tá? Principalmente, cara. E aí você escrevendo essa parte do seu background, isso não precisa ser algo muito comprido. Você pega uma folha de papel que você... uma página que você escreva só pra saber, porque como eu tava falando... Quando você está interpretando sempre você está sendo tranquilo, você sabe como os personagens vão agir. Uhum. Né? Aí depois você joga algumas vezes, né? Você vai falar, pô, eu quero tentar fazer algum personagem diferente. Né? Meu, normalmente você vai acabar tomando as atitudes que você acha que devem ser corretas e esquece de pensar como o personagem vai ser. É, no começo, principalmente. Então, é bom ter escrito, né? Porque você vai lá, você olha e você, por exemplo, antes da sessão, você dá uma olhada. O meu personagem pensa assim, né? Meu personagem é um cara que viveu, tipo, muito tempo na pobreza e realmente achou que o caminho de aventuras era uma boa coisa pra fazer. Por volta disso, o cara tem um certo ressentimento com quem tem dinheiro, né? Que não, porque sempre jogou na cara dele que não era isso, e tem uma necessidade tremenda de se provar melhor que os outros, porque de onde ele veio, sempre falou que ele não ia fazer porra nenhuma, não ia ficar tirando a bosta de cavalo lá do estábulo. Pô, eu já tenho já um personagem já, já tenho um parágrafo, por exemplo, pode ser esse. Tá, eu já tenho mais ou menos um quesito do personagem, uma ideia do personagem. Uhum. Diante, por exemplo, de um cara da corte que vai vir passar o meu serviço, eu vou tratar o cara com um certo escárnio, certo? Compensação, quando eu estiver lidando com um pessoal mais pobre, eu realmente vou me simpatizar mais, porque eu conheço as dificuldades que o pessoal passou. Exatamente. Então, sim. Você já tem, já vão aparecer situações que você já consegue, já mais ou menos, se lembrar como você deveria se portar com aquele personagem. Uhum. Né? Acho que é bom escrever por conta disso. Quando você vai dar uma saída fora, né? De como vai ser, eu falei, meu, melhor dar uma escrita, que daí eu ajudo a minha ter a isso. Tempo é, você tem como se guiar depois, cara. Porque é fatal, no meio do, você se perde. Do gameplay e tal, depois de muitas sessões, você já não é mais o personagem, você é você. Exato. E principalmente em situações que façam você ser contra uma coisa que você não iria. Aí realmente você muda. E tem um grande problema também do metajogo, que várias vezes você, tipo, foda-se que o meu personagem faria isso. E eu vou ter que fazer aqui na mesa, porque senão eu vou acabar atrapalhando o jogo dele. Que, tipo, tá, é legal e é chato ao mesmo tempo, porque você tá, você estaria atrapalhando a sessão, mas estaria interpretando seu personagem legal, e daí você fica naquela sinuca. Então, você tá ali no papel e alguém reclama e fala, cara, é assim, ó, que tá é. Aqui, é assim que eu sou. É como eu iria agir de qualquer jeito. E os objetivos também servem pra dar uma alinhada pra onde você tá indo. Eles dizem também muito sobre a sua personalidade. Você falou, puxa vida, vou querer ser um cara que seja aficionado por armas. Vou querer colecionar um monte delas. Entendeu? Então, já te traduz um pouco a sua personalidade. Você é um cara tipo, mais bélico, uhum. né? Ao mesmo tempo, você também está se aventurando por um certo objetivo, que é conseguir agarrar ou as armas ou dinheiro para poder comprá-las. Né? Também vai dar uma guiada também por o quanto você... Ah, puxa vida, vou interagir contra um personagem. Pô, o cara tá trazendo uma arma exótica. Pô, eu nunca vi um daquela. Meu personagem provavelmente vai querer pedir pro cara deixa manusear, deixa eu ver como é que é, né? Então, os objetivos também ajudam a traçar... Parte da sua personalidade. Parte da sua personalidade. Exatamente. Né? Mas não são só eles daí que te ajudam mesmo a também a definir, né? Isso a gente tá falando mais da parte puramente psicológica, daquele conceito ainda do personagem que você tá pensando em jogar com ele, né? Sim. Mas você pode buscar também muitas coisas... Das próprios atributos que você tem, das vantagens que você compra, das desvantagens que você compra, exatamente. Né? A gente já falou aqui já um pouco desse sistema de RPG, né? Tem praticamente todos eles têm um secto de atributos, somente habilidades físicas, mentais, sociais, né? Que tem valores numéricos lá para você fazer as perícias, os ataques, os testes, né? E alguns deles permitem que você compra por pontos, né? Por exemplo, o 3DT, o Treva, o sistema Storyteller, né? Sim. Eles permitem que você compre vantagens que daí também vai refletindo coisas que o seu personagem sabe fazer ou coisas que ele... poderes que ele tem, né? Sim. Até mesmo nos sistemas que não tem, cara, tipo, inclui. Sim. Só pra mando de gameplay, tá ligado? É, dá pra inclua fazer. Desvantagens, características. Pode até usar as listas de exemplo. Vê lá as vantagens que tem na lista e você está usando um sistema que não usa isso, mas só para enriquecer exatamente, o personagem. É interessante que a gente falou aí na semana passada de Trilogia Tormenta, por exemplo, e o D&D não é característico ter essas suas vantagens e desvantagens, né? Dessa forma. Sim. Agora, por exemplo, saiu até para você não ter um braço. No seu jogo, você tem essa trilogia, tem sua isso. Desvantagem agora, que é uma desvantagem que você pode opcionar para ter, ou acontecer e tal, mas é uma que você pode opcionar e lá tem como você jogar assim. Já dá para você criar vantagens e desvantagens também. Porque mesmo no próprio D&D ou Tormenta, que não tem com esse nome vantagens e desvantagens, os próprios talentos meio que são isso. É que talento, eu vejo talento muito mais vantajoso do que desvantajoso. É, mas é que tem alguns... Sim, talento é vantajoso, mas é que ainda assim existem as vantagens nas coisas. E o talento, ele te implica que, tipo, ah, sei lá, eu comprei... Putz, lutar às cegas, quer dizer que seu cara... Você pode jogar isso pra interpretação como uma vantagem. E daí tem os talentos de tormenta mesmo, de tocados pela tormenta, que eles dão desvantagem, ele perde carisma, ele perde não sei o quê. Isso pode influenciar na interpretação direta mesmo. Sim, sim. Meu cara, ele tem, sei lá, vergonha de ter aquela casca na pele, que seria o talento que te dá CA. E por aí vai, que ainda dá pra pôr na interpretação. Você não precisa só usar aquilo como ponto na ficha. Exatamente. Você pensa bem nisso quando você vai pegar o talento. É aquela coisa, tá, tem certas classes que você quer ter o negócio, então você precisa ter talento, e às vezes fica meio chato, principalmente no desenvolvimento da história, mas, sei lá, liderança, cara, é um talento que você só pegaria se você realmente tomasse a liderança do grupo. Senão, é só ponto na ficha. Exatamente. É, cara, porque não vai... Na verdade, é mais se você quer também usufruir daquilo ali, né? Porque, por exemplo, o liderança é você ter um parceiro, ter alguns seguidores. Sim. Você quer lidar com esse tipo de coisa? Né, seu personagem lida, aí você tipo, tem um cara lá de carisma 8, que é um turrão, teimoso, ranheta do cacete, e vai querer pegar a liderança. Você vai falar, pra quê, cara? Tipo, você não é carismático, né? A gente vê no próprio. Nas próprias atributos também, né? Você pega, pô, se eu tô lá com. Por exemplo, no sistema lá do Storyteller lá, pô, eu tenho comunicação lá, tipo, 3, né? Puxa vida, cara, eu sou um cara que fala muito bem, que transmite muitas ideias. Então, eu na mesa de jogo, eu não vou poder ser o cara que tá calado. Nunca. Exatamente. Entendeu? Eu vou estar sempre interagindo com alguém, por quê? Ah, mas eu posso, eu consigo fazer isso, então eu faço se eu quero ou não quero. Tá, mas teoricamente você conseguiu isso porque você é um cara que já pratica isso sempre. Exatamente, é importante você fazer valer os seus atributos mesmo, entendeu? Não estarem somente na sua ficha. A não ser que isso realmente faça parte da sua interpretação, que eu sou muito bom. Tem uma boa bom, desculpa disso. Mas eu não gosto de fazer. Só que de vez em quando você faz, e realmente faz bem na interpretação. Tipo, pô, o cara comunica, por que você não faz isso sempre? Não, eu não gosto. Aí, tipo, é até legal, é um ponto de personalidade que pode usar. Mas é que a grande maioria das pessoas simplesmente não fala porque não gosta de falar mesmo no jogo, exatamente. Porque tem vergonha. Você pega atributos como, por exemplo, os atributos físicos, daí dão, ajuda muito você, né, a pegar traços de personalidade. Pô, se eu tô um cara que sou forte pra caramba, eu provavelmente vou gostar de usar isso. Então eu gosto daí de, talvez, de mais impor vontade, resolver as coisas, às vezes, na porrada, né? Ou na intimidação. Ou eu sou um cara de constituição grande, então sou um cara... Isso é engraçado que vai pros dois lados, né? Sou um cara, talvez, de constituição alta, eu tenho... ou vigor alto, né, dependendo do sistema, eu sou um cara que já sou naturalmente grande ou muito resistente. Então eu posso, na verdade, ser tão mais bronco de ir na porrada, ou aquele efeito reverso, né? Meu, eu sempre fui tão grande que as pessoas não mexem comigo, então eu já tô meio pacifista já. Sim. Eu não vou porque eu sei que a minha simples presença já é suficiente. Exato, exato. Isso é legal porque também já é mais um traço de personalidade. É, um traço que traz, né? Tipo, você consegue utilizar os seus atributos físicos ou mentais, sociais... Todos os sistemas têm, até mesmo 3DT tem habilidade que reflete mais ou menos isso, né? Uhum. 3DT, então, o mais bacana é você colocar desvantagens. Cara, 3DT é desvantagem. O mais legal, cara. Pra interpretação, principalmente as interpretativas, exatamente. Faço, tipo, não, eu quero pegar... Qual que é o máximo de desvantagem que você pode pegar? Ah, é 3, cada uma você ganha 1. Então eu gasto todos os meus pontos nos atributos, daí sobra que eu pego 3 desvantagens e 3 vantagens, e das minhas 3 desvantagens, a grande maioria é interpretativa, porque eu acho muito legal. É muito bacana. É aquilo que você vai fazer desse... Puta, eu tenho código de honra do cavaleiro, eu não posso bater em mulher. Ah, meu Deus, mas inimigo é uma mulher, o que você faz? Eu não luto. Eu não vou deixar ninguém lutar, eu vou sair, vamos fugir. É muito da hora. Isso acaba ficando legal. Sim, ajuda muito na interpretação mesmo. É, por isso que o GURPS tinha isso também, que tem isso que chama peculiaridades. Você ganha um ponto, só que no GURPS é quase nada. É. Mas era só mesmo pra você enriquecer seu personagem, né? Assim, dá pra fazer uma peculiaridade lá, tipo, não tomo leite. Provavelmente, tipo, o Edward do Full Metal tem. Né? É. Tipo, era uma coisinha que envolve alguma regra? Não. Vai me dar um bônus, uma penalidade? Não. Não. É só um traço característico pra te ajudar a você definir, né? Mas por quê, cara? Porque, meu, você não vai ficar jogando uma campanha, tipo, 6 meses com o pessoal ainda chamando seu personagem. Ah, pega o anão lá do grupo, tá ligado? Tipo, se você não constrói um personagem legal, o pessoal vai se referir a ele mais ou menos isso. Exatamente. Né? Sim. É, foi o que eu fiz no meu último personagem, que eu não ganhei nenhum ponto por isso, mas meu personagem acorda todo dia às 5h30 da manhã, toma banho, faz todo o ritual e não come carne. Ah, por quê? Por que não? Ele não come, é dele. Não tem um motivo pra isso, é só pela interpretação. Sim, exato. Sim. E é isso que é legal. É, porque você vai colocando pequenas coisinhas que não precisa ter feito em regras, né? Que você vai colocando pra quê? Pra, na verdade, dar uma personalidade mesmo pra ele e o pessoal começar a se lembrar. Exatamente, porque pra esse personagem ele se torna alguém mesmo. É, né? Diferente de você. Ele é diferente. É. Então ele se torna alguém, ele não é o personagem do não, ele é... O João, né, o nome do personagem do Dudu, que é Maria, importante pra caralho, como é que é Maria? E isso o mestre também acaba fazendo isso, né? Por exemplo, na aventura que a gente tá jogando, as três primeiras cidades que eu construí bem, né? Tipo, os NPCs tudo, né? Eu criei ele certinho, tipo, já sabiam já, a Marta, a mulherzinha da erva lá, a gente sabe que ela vai... Pô, se a gente chega sem ter tomado as ervas de hoje, ela fica fula com a gente. Sim, né? Sim. O outro lá, o taverneiro lá, o filho da puta, o Trespo, ele só dorme, cara. Tá sempre dormindo. Então, às vezes você dá um traço de personalidade que você vai levando ao extremo pra fazer as coisas. É uma dica importante pra mestre mesmo. O mestre também tem que fazer a personalidade dos seus NPCs que vão ser importantes. Principalmente se você tá fazendo que nem essa nossa campanha que tá restrita a um lugar. Então aquelas pessoas vão ser recorrentes. Se elas não têm personalidade, puta coisa chata, tá ligado? Chato de pra você interpretar e pros jogadores interagirem com ela. Claro, claro, claro. E também, de exemplo do meu personagem nessa campanha, de duas características que ele ficou, que nem o Basso citou da Marta, que sempre providencia remédio pessoal, e se o nego vai ver ela sem ter tomado, tipo, um personagem nunca tomava porcaria do remédio. Sempre levava bronca. Sempre tinha que tomar lá, mas tipo, nunca tomava mesmo. E também meu personagem é tipo um poncho freak. Poncho freak, cara. Poncho freak é maluco, velho. Poncho freak, cara. Eu não entendi, velho. Definiu todo o seu cara até hoje. Esse daí eu entendi, mas ficou... Ele começou o gameplay já com o seu poncho vermelho, querido de guerra. E tá, tipo, comprando ponchos adoidados em todo lugar que passa. Todo lugar tem que encomendar um poncho. Mas é legal isso daí, por exemplo, essa história do poncho, porque é um daqueles exemplos, a gente tá falando de várias coisas pra serem feitas aqui pros personagens, né? Mas a gente tá falando, não é pra fazer tudo isso, né? Sim. Você pega algumas características pra você começar e depois você vai desenvolvendo ele durante o jogo. Exatamente. Porque o negócio do poncho começou com uma questão prática que era pra esconder exatamente os defeitos que tinha lá da boca do personagem, né? Que era tocado pela tormenta e tudo. Exato. Aí, o que começou simplesmente uma questão prática, não, vou esconder, porque senão, tipo, ninguém vai conseguir falar comigo. Exato. Né? Aí, de repente, começou a trabalhar e falou assim, não, peguei gosto. É, esse aqui que eu gosto. Peguei gosto, agora eu comecei a fazer vários. Inicialmente por obrigação, porque o ponto já estava ficando destruído por doentes. Mas aí, tipo, ah, que da hora, né? Tipo, trocar roupinha do Ken durante a brincadeira. E agora tá nessa. Que é um outro detalhe de interpretação que ninguém lembra, cara. Seu personagem tem que tomar banho. Seu personagem tem que ir no banheiro, parar pra comer. Que tipo, não, você não vai fazer isso toda a sessão. Mas de vez em quando lembrar desses detalhes é legal. Trocar de roupa, alguma coisa assim. Porque tipo, a gente tem que pensar que ele é uma pessoa. Sim. Se ficar a cada 5 minutos falando, ah, vou tomar um banho, é chato. É só mesmo pra lembrar, né? É. Se não... Toma também muito tempo da sessão, mas... Sim, exato. Coisinhas básicas, só pra você lembrar que seu personagem é vivo, né? Não é um personagem de videogame. Exato. Ele é bom. A gente tá falando aqui, um game mais geral, assim, pra todos os sistemas, mas, por exemplo, D&D, ele tem um lance muito legal que te ajuda também a determinar algumas traços de personalidade seu, que são as tendências, né? Que a gente já teve até um texto no Google Geek falando. Um link aí depois de vocês. Que fala, que dá, explica melhor como é que elas são, mas as tendências ajudam, porque o D&D é um mundo mágico onde realmente as forças do bem e do mal, elas são coisas tangíveis mesmo, elas não são só ideias, né? Exato. E aí você escolher a sua tendência, meu personagem vai ser mais, meu personagem vai ser caótico, meu personagem vai ser neutro, meu personagem vai ser leal, vai ser bom, né? Você ajuda isso a dar uma lembrada em você quando você quer fazer algo diferente da sua tendência normal, né? É. Pra você conseguir agir diferente mesmo. Ajuda a direcionar o seu traço de personalidade também. Bastante. É, tipo, o meu background me levou a ter essa tendência aqui, a minha tendência me levou a ser o background do jeito que foi, e tipo, e o que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo depois. Exatamente isso. E aí, por exemplo, eu sou um cara caótico, então pode, você pode refletir tanto em um comportamento um pouco inconstante, quanto um, na verdade, um sentimento de liberdade muito grande. É, uma pessoa caótica e boa, um puto exemplo, é Robin Hood, tá ligado? Tipo, ele não era um louco de pedra, não, ele só brigava contra as regras do lugar porque estavam erradas, ele queria proteger os outros. É, o comportamento se traduziam numa inconstância, por exemplo, de você, ah, o meu personagem então, na verdade sempre tem que ficar trocando de roupas, ou sempre vai trocando de armas, sempre vai fazendo coisas diferentes, porque eu não aguento ficar preso sempre às mesmas coisas. Uhum. Eu gosto de ficar mudando sempre. Sim, né? Sim. E, ou pode ser simplesmente realmente maluco, cara maluco. Sim, caótico, neutro, cara, ele é pirado e ponto. Pode ser tranquilo, né? Ele te ajuda daí você tomar depois certas decisões que aparecem no meio do jogo pra você pensar diferente, né? Você é um cara bom, então puxa vida, eu tô sempre preocupado em ajudar o próximo. Eu tô sempre. Eu coloco o outro em primeiro lugar, antes de mim mesmo. Então eu tô disposto a correr riscos ou tomar prejuízos, né? Sendo que isso faça, desde que isso faça bem para alguma outra pessoa. Uhum, né? Então já te ajuda, já te dá um certo traço quando você vai agir. Com certeza. Outro que tem isso também é o Storyteller novo, o Mundo de Trevas. Tá. Ele te obriga a escolher um dos pecados capitais, né? Okay. E um dos sete pontos da espiritualidade, que é da Igreja Católica lá, que são as sete virtudes. Virtudes. Tá, né? Que aí também te ajuda a você fazer uma combinação pra você fazer o personagem. Até adicionar, é. Tudo que eles fazem isso é exatamente pra você ter o seu norte ali na interpretação. Sim. E muita gente encara isso como uma coisa vendo no livro, ah, isso é chato pra aprender meu personagem. Não, na verdade você tem o jeito de escolher isso, que é pra guiar como você exatamente quer. Exatamente. Ele te ajuda a justificar seus atos na interpretação. Que é uma coisa necessária, porque a gente tá num grupo de 5 pessoas. Exato. E pode os caras brigarem porque se fez isso. Tá aqui, não. Eu fiz porque é pra assim fazer. Que eu sou. É assim que eu sou, sempre é foi. Assim que eu sou. Meu personagem é assim. E ajuda você a tentar interpretar algo diferente. Também. Né? Por exemplo, não, puxa vida, eu sempre faço, sempre tomo as decisões fazendo personagens leais. Né? Pô, já fiz 6 personagens leais. Pô, mano. Muda. Vamos tentar uma coisa diferente. Sai do seu, sai do seu mundinho, né? Uhum. E você pega. O sistema do Solitaire também acha muito legal isso daí, né? E dá pra você fazer umas combinações muito fodas, assim, né? Quando você pega ira e justiça. Né? Vai virar um Vingador, cara. Vai virar tipo um vigilante, tá ligado? Vigilante. Pra você fazer. Isso, né? É o Batman. É, mais ou menos isso, né? Você pega lá o avareza, né? E o esperança, né? Coisa. Puta que pariu, mano, que foda, né, cara? Eu torço que as coisas vão bem, mas eu tenho um ladinho que eu gosto de empilhar um pouquinho de moeda aqui pra poder. Espero que as coisas vão bem pra todo mundo, mas eu quero lucrar. É, eu lucrar com isso, né? Então você consegue dar uma direcionada aos personagens pra você sair do seu mundinho ali confortável, né, na hora de interpretar. É porque, pô, a gente tá jogando um jogo que chama Roleplay Game. Exato, né? Lembre-se disso Roleplay, sempre. Roleplay, galera. Dica, assim, que é o que eu gosto de usar, principalmente porque eu não escrevo background. Eu não tenho muita paciência porque eu acho que eu não gosto de impor aquela coisa pro meu personagem. De impor aquilo que ele vai seguir muito antes. Tanto que geralmente as duas, três primeiras sessões que eu jogo, meu personagem fica muito mais quieto que o normal, que eu quero ver como é que eu vou trabalhando ele ali na mesa com o grupo. E uma das coisas que eu mais uso, que eu acho bem prático, principalmente em 3D&T ou uma coisa mais zoeira, é pegar um traço da minha personalidade, tipo um dos traços assim marcantes ou mesmo menos marcantes, me jogar num extremo absurdo. De ter um cara tão preguiçoso que quando ele quebrou a perna e ficou numa cadeira de rodas, ele sarou a perna e não quis mais sair da cadeira. Porque ele não precisava andar. Putz, você imagina que o Du pegar o traço da chatice e colocar lá em cima. Aí a gente muda. Puta, de... Puta que pariu. Para, cara, para, cara, muda de extremo? Muda de jogo. Não fala isso. Não está no extremo ainda. Infelizmente não. Imagina, sempre pode. Que pariu. Isso é 21%. Não, God! Não, God, please, não! Não! Não! Não! Nossa, sempre fora. Aí não haverá jogo de RPG. Não haverá mundo. Daí geralmente essa é uma dica que quando me perguntam eu passo. Eu falo, cara, pega um traço seu, joga ele ao extremo e interpreta totalmente focado naquilo. Isso te ajuda a não estar tá fugindo de você e você tá fazendo uma coisa diferente, que é o que você não faz normalmente. Uhum. Você quando tá brincando, fazendo uma coisa muito. Exato. Eu tenho uma dica que é exatamente o que o Basso falou no começo do cast. Se você tá com problemas pra isso, cara, pega um personagem que você gosta, vê como ele age, as atitudes dele e a forma que ele é, e aí você faz o seu personagem dessa forma e usa aquele negócio que é muito de filme, de algumas coisinhas, tipo assim, como fulano agiria nesse momento? Entendeu? E aí esse é seu traço, esse é seu personagem, porque você conhece aquele personagem, você gosta tanto dele, que você realmente imagina, pô, nessa situação... Ou, sei lá, o Darth Vader agiria dessa forma. Eu vou agir assim. Ele enforcaria o cara. Entendeu? Com o poder da força. Tu faz, cara. Sim. Mas é essa ideia, sabe? Pegar algo que você tem um contato grande, gosta, conhece, e trabalhar ele em mesa. Com as suas ideias e tudo mais, mas pegando aquele traço de personalidade e colocando exatamente de como fulano faria. E também tenta... É mó da hora você criar um monte de coisa, detalhe, pra você botar no seu personagem, interpretação e tal, enriquece pra caralho. Mas, de um certo modo, ainda muito estranho, mantenha o pé no chão. Sim. Já coloque coisas que você sabe que você vai conseguir fazer, porque eu inventei... Eu inventei de fazer meu personagem com uma puta de uma voz rouca, meio da hora, assim e tal. Eu não foi legal nas duas primeiras sessões. Eu não aguentei três sessões fazer a porra da voz, cara, e eu tive que falar, mano, eu não consigo mais fazer essa voz, cara. Então... Ou mesmo... Aí você edita a cena, aí você fala assim, Basso, eu tô fazendo aquela voz, tá? E fala normal. Editado. Então, tipo, tentativa rolar e tal, mas só pra você não meio que cancelar um detalhe de interpretação no meio do negócio, aí você já meio que pensa pra frente. Eu fui fazer aqui na minha maior voz do pintista lá do Pinturino, e não. Se fodeu. Não deu. Ou mesmo, sabe, sei lá, eu quero fazer um bardo e vou criar uma canção pra toda a magia que eu for usar. Você é maluco. Pula, cara, que coisa legal. Você é maluco. Mas pensa na dinâmica do jogo depois de um tempo, tanto pra você quanto pra galera, porque toda vez que você for soltar uma magia, você vai ter que dar aquela cantadinha, tipo, pô, não, cara, você só tem bola de fogo. Tem coisas que não dá. Uhum. Eu gosto de pegar algumas coisas de classe e dar uma interpretada... No que é a mecânica da classe para dar uma personalizada no personagem mesmo. Né? Por exemplo, a Fúria Bárbara. Uhum. Tem. Não necessariamente é tipo por uma simples questão de que eu sou um bruto. Né? É. Eu posso. Então eu sou um cara violento com a pá. Não, eu posso ser um cara que é bem sereno e eu acumulo raiva dentro de mim. E aí você explode. E aí eu tenho. Tipo... aí eu tenho explosões, né, nessa adrenalina. Pra fazer os meus peitos. Mas no restante do tempo todo, sou sereno como uma rocha. Uhum. Né? Ou mesmo os paladinos. O paladino, por exemplo, não tem nada que diga que ele tem que ser turrão, taciturno, né? Tipo, sombrio. Que é geralmente como você faz. Uhum. Que é mais serião. Fazer um cara mais serião e tudo mais. Eu posso pegar muito bem um traço, por exemplo, do paladino, ele não precisa fazer nada disso. Tá lá no corte paladino, não pode usar pedido de ajuda. Não pode mentir, roubar ou trapacear, usar veneno, né? Uhum. E tem que agir sempre com honra, você cumprir sua palavra. Tá, ok, é só isso. Nada impede, por exemplo, de eu pegar um paladino e aproveitar que tem um carisma alto e usar intimidação. Não. Não, nada. Eu não sei, não tem que ser um Don Quixote. É, o cavalheiro. É, de armadura prateada. Não, eu posso ser um cara Tá, tipo, não, que intimida, que utiliza, por exemplo, carisma pra intimidar, pra cumprir a missão, ainda que, tipo, fica fulo da vida de ter que ajudar tal pessoa, mas, tipo, não, eu vou ajudar. Entendeu? Mas ainda assim, tipo, eu dou uma reclamadinha, entendeu? É, exatamente. O Homem-Aranha pode ser um paladino. Sim, sim, sim. O Homem-Aranha faz tudo e brincalhão, que tem que fazer, é brincalhão, quando precisa, intimida, que ele também fica puto da vida com um monte de coisa que acontece. Uhum. Mas é um perfeito paladino. Fica Tirando a parte de ele ser contra as leis que se esconde atrás, blá blá blá, a personalidade dele é de um paladino. Assim. Eu, por exemplo, já os meus paladinos são bem diferentes do Basso. Eu faço o cara mais puxado pela ideia do Gregor no livro também, que é, eu sou mais de boa, eu brinco, eu faço piada, só que eu sigo os dogmas da minha religião e boa. Exato. E eu sempre deixo, que eu acho legal, que eu acho que dá aquela humanizada no personagem, não, ele interpreta a regra. Ele tem esse jeito de fazer isso, tá ligado? Ele interpreta. Que é geralmente como eu ajo, e nenhum dos dois jeitos tá errado. Exato. São os dois que são paladinos, um jeito então, assim, errado. Existe, você fala, envenenando, cortando a garganta escondido dos caras, beleza, você tá interpretando errado um paladino. Mantendo isso de lado. Mas eu acho que essas partes de você pegar uma raça, habilidade de classe, porque o pessoal acha também muitas vezes que faz um personagem único, né? O cara precisa, é sinônimo de apelão, né? Assim, então vou fazer a porra de um cara meio humano, meio dragão, né? Porque deve ser diferente de tudo que tem, né? Claro, todos aqueles monte de bônus de atributos CA e dano não estão influenciando nada, né? Não. Entendeu? Mas você pode, porque dentro do background, isso que você não mexe na série, você pode. Pode fazer muito bem eu ter feito uma vez um personagem também, que na verdade o cara era um dragão que, por uma maldição, foi aprisionado no corpo de um homem, né? Então ele não tinha modificador nenhum, certo? Não tinha um monte de... assim, inteligência alta, porque eu vivi milhares de anos e nada, não. Tipo, foi tudo reduzido, apagado na memória, às vezes eu tinha uns flashes disso que o mestre podia usar ou não. E o objetivo do personagem era o quê? Era conseguir recuperar, ter poder suficiente para recuperar o corpo e reverter a maldição. Cara, é simples, um parágrafo, mas você já fez o personagem, já tipo, mais único. Sim. Exato. Cara, isso aqui é um personagem único. Sem ter nenhum único. Bônus, sem ter nenhum modificador, sem ser apelão. Sem quebrar regra, sem nada. Uhum. Cara, um jeito bom de ter um personagem único é, sei lá, você pega um orc e ele é um clérigo de Mará pacifista. É. Porra, mas ele é um orc. Orcs são... Não, cara, ele não é. Ah, ele foi criado por nós? Não, não necessariamente. Ele só não é. Ele não sente essa sede de sangue que os outros sentem. Ele cresceu num ambiente hostil pra caralho, achou puta. Não é isso achou que eu errado. Quero. Saiu fora. Exato. E isso é legal, só que as pessoas geralmente não fazem isso. Não fazem, mas é você realmente, você pegar coisa também de raça, que a gente falou bastante das raças no podcast, já também é um ponto de partida já ótimo, entendeu? Porque você pode pegar tanto coisas que acontecem, por exemplo, ah, vou jogar com um personagem elfo no mundo de Tormenta. Eu posso ser tanto um cara, tipo, depressivo pra caramba, porque tudo que aconteceu e eu não... com a queda de Lenoren, eu não consigo resistir a isso, quanto eu posso ser um cara... baita de um cara revoltado com a vida, de fazer, porque puto pariu, a gente era superior, a gente perdeu o comando de goblinoide, ninguém ajudou a gente. Quanto o cara pode ser um cara que, diante disso, já aproveita isso pra ter uma atitude positiva. Tipo assim, a Niele. É. Ou tipo a Niele, que ela é super alegre, porque ela quer mostrar esse lado legal dos elfos, que é pra as pessoas entenderem que nem todos são filha da puta como aqueles foram. É, ou mesmo, fala assim, não, eu quero, na verdade, reverter agora essa situação. Eu vou fazer, o meu personagem tá atrás de... poder realmente buscar uma forma de tentar ajudar a começar a reerguer os elfos. Entendeu? Você pegou um único acontecimento da sua raça e aí você já tem um monte de coisa. Você pode criar quatro personagens diferentes a partir daquilo. Tá ligado? Sem pensar muito, porque você pode botar até misturar coisas aí. E boa. Pode, e isso é com todas, né? Você vai pegar. Pega, por exemplo, pegar um Minotauro mesmo, tipo pacifista. É, que era contra a ideia da dominação legionária em Arton. Meu personagem. O seu personagem, ah, é verdade, ele era contra o seu personagem sessão indo Gui. Ou como você pode pegar, que nem no meu caso dessa mesma sessão, meu personagem, ele era um swashbuckler que ficava com todo o dinheiro do grupo e gastava isso com zona e dando festas gigantescas nas tavernas pra todo mundo que entrasse na taverna. Exato. Cara, legal, em festas do grupo. Cara, mas fazia parte do grupo, entendeu? Porque, tipo... É, o Gui mesmo várias vezes ficava questionando isso, mas vai deixar o dinheiro com ele, tarará, tarará. Tipo, eu era um clérigo que não me importava nem um pouco com o dinheiro que tava. E aí ele dava as festas e eu aproveitava as festas. Então, tipo, pra mim um pouco importa se ele gastou o dinheiro do grupo ou não. Ele vai ter, se precisar, eu precisar dar um cacete nele pra poder arrumar dinheiro pra gente comer, eu vou fazer. Enquanto isso, cara, pode ter o jeito que quiser. Daí nisso até acabou mudando a personalidade de um outro personagem, de um NPC do grupo, que tava jogando só nós três, o Gui teve que criar mais um, pra não ficar um grupo de dois, né? Exato. A ideia do Gui, quando criou aquele Ranger, ele viu o personagem do Rick como o ídolo, que era ouro, forte, sei lá, o cara era um Ranger mais guerreiro e tal. No fim, mano, eu levei o cara pra zona, fiz ele perder a virgindade, paguei um monte de bebida pra ele, não sei o que lá. O ídolo dele era o meu personagem. Exato. Por quê? Porque é uma coisa que entra na interpretação do jogo e muda. Então fica livre pra mudar também, se precisar. Sim, claro, claro. Pessoal, então, vamos ficando então com mais um cast de utilidade mais do que pública. Guia prático de RPG. Guia prático de RPG. Não, agora vai entrar a musiquinha. Guia prático com o Vinick. Ah, é. Agora vai entrar a musiquinha agora. E utilizem essas dicas com todas as outras. Quem não ouviu ainda, que a gente já citou, vai estar tudo linkado na descrição, né? Ouçam! Ouçam! Ouçam e aprendam! E joguem muito e RPG. Também, se alguma coisa, claro, alguma coisa a adicionar ou corrigir. Se alguém tiver dica pra mandar aí, manda bala. Ou, manda bala, por favor. E, bom, então agora a gente vai indo jogar. Porque são só 10 e pouco da noite e tá tranquilo, né? Jogar, tá ninguém tranquilo. Trabalha mesmo? Ninguém bora. Trabalha nessa porra mesmo? Tá bom. Bora. Falou, gente. Até Falou, mais. Falou, galera. Até mais. Até mais, gente. Bons jogos.